Agora sopra de ressaca de amor. Segura, coração apaixonado. Olha você na esquina se afogando na bebida, no relento da solidão. Nem se compara com aquele homem de antes que tinha tudo e todas em suas mãos. Eu te dei uma chance e você não mudou, e agora tá sofrendo de ressaca de amor. Eu te dei uma chance e você não mudou, e agora tá sofrendo de ressaca de amor. Não espere por mim, que na gente eu já pus um fim. Eu tenho pena, pena, pena de você. É tarde demais pra se arrepender. Eu tenho pena, pena, pena de você, que vai morrer e não vai mais me ter. Eu tenho pena da sua ressaca de amor, e agora percebeu que a solidão já te pegou. Você na esquina se afogando na bebida, no relento da solidão. Nem se compara com aquele homem de antes que tinha tudo e todas em suas mãos. Eu te dei uma chance e você não mudou, e agora tá sofrendo de ressaca de amor. Eu te dei uma chance e você não mudou, e agora tá sofrendo de ressaca de amor. Não espere por mim, na gente eu já pus um fim. Eu tenho pena, pena, pena de você. É tarde demais pra se arrepender. Eu tenho pena, pena, pena de você, que vai morrer e não vem mais me ver. Eu tenho pena da sua ressaca de amor, e agora percebeu que a solidão já te pegou. Eu tenho pena, pena, pena de você. É tarde demais pra se arrepender. Eu tenho pena, pena, pena de você, que vai me fazer e não vai mais me ter. Eu tenho pena da sua ressaca de amor, e agora percebeu que a solidão já te pegou.